Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos pensar numa estudante universitária, talvez daqui a uns 5 anos. Vamos chamar-lhe Sofia. Como é que será um dia de aulas para a Sofia? Será que ela ainda se senta numa sala cheia de gente a ouvir um professor durante horas? Provavelmente não, ou pelo menos não só isso. Exato. Os textos que analisamos sugerem que a realidade dela vai ser radicalmente diferente. E é essa a nossa análise de hoje, perceber como é que a inteligência artificial está, bem, a virar a educação de pernas para o ar. É uma revolução completa. Completa. Vamos olhar para os papéis do professor, as ferramentas da Sofia e até à própria forma como ela pensa. A ideia é tentar perceber o que se ganha, o que se pode perder e os enormes desafios que vêm aí. É uma excelente forma de colocar a questão, porque o que a investigação descreve não é de todo uma pequena atualização. É mesmo a criação de um ecossistema de aprendizagem completamente novo. Um ecossistema. Sim. Já não estamos a falar, por exemplo, das aulas online que conhecemos na pandemia. A ideia é muito mais ambiciosa. Falamos de aprendizagem imersiva. É metaverso onde um laboratório de química, por exemplo, pode funcionar 24 horas por dia. Falamos de um modelo híbrido de verdade. E o que é que isso quer dizer? Um modelo híbrido que não é só, pronto, um bocadinho em casa, um bocadinho na escola. Exatamente. Quer dizer que não é uma simples transposição. Não é pegar numa aula presencial e transmiti-la por Zoom. A investigação fala muito em desenho intencional. Desenho intencional. Ou seja, tudo tem de ser pensado de raiz, para que os momentos presenciais e os digitais se complementem de forma inteligente. A tecnologia deixa de ser um apoio, tipo um projetor glorificado, e passa a ser a própria estrutura onde tudo acontece. Como na indústria 4.0. Precisamente. A tecnologia não é uma ferramenta na fábrica, é a fábrica. Na educação, o princípio é o mesmo. Ok, vamos dissecar isso então. Se a própria estrutura, a fábrica do conhecimento, está a ser reconstruída, o que acontece às pessoas lá dentro? O que se espera agora de quem ensina e de quem aprende? Bem, essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a resposta é uma transformação total de papéis, começando pelo docente. Certo? A ideia que surge com mais força nestes textos é que o professor deixa de ser um mero transmissor de conteúdos. Ele passa a ser um orquestrador pedagógico. Gosto da imagem do orquestrador, mas sou um pouco idealista, não? Na prática, não há o risco de o professor se tornar só um gestor de tecnologia, a passar o dia a resolver problemas de login no metaverso, em vez de inspirar os alunos? Esse risco é absolutamente real e é uma das grandes preocupações que surgem. Fico a pensar, onde fica a componente humana nisto tudo? Claro, mas a visão do orquestrador ideal é outra. Não se trata de gerir a tecnologia, mas de a usar para desenhar experiências de aprendizagem. Experiências. Sim? Em vez de preparar uma aula expositiva, o trabalho do professor passa a ser criar uma narrativa, um desafio. Por exemplo, temos 3 semanas para, em equipa, desenhar uma solução sustentável para o problema da água neste bairro. E ele não dá a resposta. Não, ele fornece as ferramentas, aponta os caminhos, provoca com perguntas e gera o fluxo entre os diferentes espaços. O trabalho pode começar num debate presencial, continuar numa plataforma online, implicar a construção de um protótipo num laboratório virtual e culminar numa apresentação. O professor rege esta orquestra. Certo. O valor dele está na concessão da experiência, não é em debitar informação. Exatamente. A informação está a um clique de distância. Percebo. E do outro lado, o estudante, a nossa Sofia. Se o professor é um maestro, qual é o novo papel do músico? Já não basta sentar-se e ouvir. Definitivamente não. O estudante é empurrado para uma posição muito, mas muito mais ativa. Tem de ser mais autónomo, mais curioso, deixa de ser um recipiente passivo à espera de ser cheio de conhecimento. E o que é que ele precisa para isso? Precisa desenvolver o que um dos autores chama de ofício de estudante. O ofício de estudante, o que é que isso envolve? Envolve literacia digital, claro, pensamento crítico, mas vai mais longe. O conceito mais interessante para mim é o de autorregulação distribuída. Isso soou terrivelmente complicado. O nome é, mas a ideia por trás é mais simples do que parece. Pensa no dia da Sofia. Ela pode ver uma parte da aula gravada no autocarro, depois tira uma dúvida com colegas num grupo do WhatsApp. Ok. À tarde, usa uma IA para ajudar a resumir artigos científicos. à noite colabora num documento partilhado na nuvem. A sala de aula dela está espalhada por vários sítios, tempos e dispositivos. E a autorregulação é a capacidade de gerir tudo isso? É a capacidade que ela tem de gerir o seu próprio foco e progresso no meio deste caos organizado. Sem ter um professor olhar por cima do ombro a cada passo, ela passa a ser uma navegadora do seu próprio percurso. Isso leva-nos a um ponto que eu achei fascinante nos textos. A ideia de que esta parceria com a tecnologia não é, na verdade, assim tão nova. Um dos artigos faz uma comparação com a calculadora. Sim, é um paralelo brilhante. Parece um salto gigantesco, mas o argumento é forte. É, porque nos ajuda a desmontar esta ideia de que somos nós contra as máquinas. A calculadora foi uma espécie de inteligência mecanizada em miniatura. Foi um dos nossos primeiros instrumentos de extensão cognitiva. Uma extensão cognitiva, como um braço mecânico para o cérebro. Exatamente. A calculadora ampliou a nossa capacidade de cálculo, mas dissolveu o nosso raciocínio matemático. Não. Pelo contrário. Exato. O verdadeiro pensamento passou a estar noutro lado, na capacidade de estruturar o problema, de saber que contas fazer e de interpretar o resultado. A máquina fazia o trabalho pesado, mas o raciocínio, a estratégia, continuava a ser nosso. E a ideia é que a inteligência artificial funciona da mesma maneira, mas a uma escala brutalmente maior. Percebo a analogia, mas a escala é incomparavelmente diferente. A calculadora não escreve um ensaio por nós. Não estamos a subestimar o risco de os alunos simplesmente deixarem de aprender a estruturar um argumento porque a máquina o faz tão bem. Essa é a tensão central de todo este debate. E essa objeção é a mesma que aparece na investigação mais crítica. O objetivo ideal é que a IA funcione como a calculadora, um parceiro que complementa o esforço humano. Certo. Mas o perigo de uma dependência passiva, de uma erosão do pensamento crítico, é enorme, é muito real. Não é de todo um cenário cor-de-rosa. Então vamos diretos a essa questão. Qual é o verdadeiro impacto no pensamento crítico? Estamos a criar uma geração de génios assistidos por máquinas ou uma geração intelectualmente preguiçosa? A investigação mostra que pode ir para os dois lados. É uma faca de dois gumes. Ok. Por um lado, a IA pode ser um estímulo incrível ao pensamento crítico. Imagina que pedes a uma IA para te dar os 5 principais argumentos a favor de uma política e os 5 contra. De repente, tens à tua frente uma diversidade de perspectivas que demorarias horas a encontrar. É quase como ter um advogado de defesa e um promotor disponíveis a qualquer hora. Precisamente. O teu trabalho agora não é encontrar a informação, mas sim analisá-la, pesar os argumentos, detectar contradições, formular um juízo próprio. Exige que os textos chamam de vigilância epistémica. Que é uma forma elegante de dizer não acreditar em tudo o que a máquina diz. Díssimo viés algorítmico. E isso do viés algorítmico assusta-me. Se a IA for treinada com dados que já refletem os nossos preconceitos, ela vai simplesmente apresentar essa visão como um facto e um estudante pode nem se aperceber. Exatamente. E é aqui que o papel humano se torna insubstituível. A responsabilidade do estudante não desaparece. Transforma-se. A sua tarefa é injetar no processo o que a máquina não tem. Intuição, contexto do mundo real, valores éticos, discernimento. A IA vale o mármore, mas a escultura ainda tem de ser sua. Gosto dessa analogia. É isso mesmo. Ok, isto é fascinante ao nível do indivíduo. Mas quando damos um passo atrás, o que impede que isto se torne uma ferramenta apenas para uma elite? Corremos o risco de criar uma autoestrada de conhecimento para alguns e deixar os outros numa estrada de terra. Essa preocupação com a equidade é talvez o tema mais urgente que estes textos levantam. Eles enquadram isto no conceito de justiça académica. Justiça académica. Pensa nisto. Quando uma ferramenta consegue ler e resumir 1 milhão de documentos em segundos, o que é que significa mérito? A distinção entre usar essa informação para construir algo novo, a tal apropriação crítica, e a simples extração mecânica, o copia e cola sofisticado, essa passa a ser a linha central. E como é que garantimos que todos têm a mesma oportunidade de estar do lado certo dessa linha? Esse é o grande desafio. E isto não é apenas um debate académico. Atenção, liga-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em particular o ODS 4 sobre Educação de Qualidade e o ODS 10 sobre Redução das Desigualdades. Ou seja, a tecnologia é um amplificador. Exatamente. A tecnologia por si só não é boa nem má. Se a sociedade é desigual, a tecnologia sem uma orientação ética forte só vai ampliar essa desigualdade. Então, de quem é a responsabilidade? Dos governos? Das escolas? É uma responsabilidade partilhada. Dos estudantes, que têm de ser educados para usar estas ferramentas com sentido crítico, e dos professores, que têm o dever de criar estes ambientes, sem, no entanto, entregarem a sua autoridade pedagógica à máquina. O professor continua a ser o guardião do propósito educativo. Sem dúvida. Para terminar, os textos que lemos apontam para uma transformação final, quase filosófica, descrita pela expressão educação on life. É um termo que soa à ficção científica. O que é que significa exatamente? É o conceito que amarra tudo o que estivemos a discutir. A expressão on life, popularizada pelo filósofo Luciano Floridi, parte de uma ideia simples mas radical. As fronteiras que conhecíamos estão a dissolver-se. Que fronteiras? A distinção entre estar online e estar offline, entre o mundo físico e o digital, entre o humano e a máquina. Está tudo a fundir-se. Nós já não entramos na internet, nós vivemos nela. Vivemos on life, numa realidade hiperconectada. E como é que isso se aplica à aprendizagem? Significa que estamos sempre a aprender, em todo lado? De certa forma, sim. A aprendizagem deixa de ser um evento que acontece numa sala de aula. Ela emerge naquilo que os autores descrevem como ecologias conectadas. E isto muda tudo. Como assim? Significa que pensar já não é algo que fazemos sozinhos, com o nosso cérebro. Quando usamos o Google Maps para nos orientarmos, o mapa não está a pensar por nós. Ele faz parte do nosso processo de pensamento. A nossa cognição está, literalmente, distribuída entre o nosso cérebro e o telemóvel. Portanto, a aprendizagem on life é reconhecer que aprendemos em rede, com tudo à nossa volta. Exatamente. A aprendizagem acontece numa rede que inclui pessoas, IAs, os dados que produzimos, os espaços que habitamos. O conhecimento constrói-se na interação entre todas estas partes. A cognição, o ato de conhecer, é um fenómeno distribuído, não está só na nossa cabeça. Uau! Ok, se tivermos de resumir as grandes ideias desta conversa, diria que a primeira é esta remodelação total de papéis. O professor como orquestrador e o estudante como navegador. Sim. A segunda é ver a IA não como uma ameaça, mas como uma extensão das nossas capacidades. Uma espécie de calculadora superpoderosa. Certo. Mas com a consciência clara dos seus riscos. Exatamente. O que nos leva ao terceiro ponto. A urgência de usar esta tecnologia com um filtro crítico e ético muito forte, para que ela sirva para criar mais justiça e não para aprofundar desigualdades. Essencial. E, por fim, esta ideia mais vasta da educação on life, onde a aprendizagem acontece nesta fusão permanente entre o nosso mundo físico e o digital. O que é fascinante aqui é a questão que fica em aberto e que nos vai ocupar nos próximos anos. Se a aprendizagem e a criação de conhecimento passam a ser cada vez mais um processo de colaboração entre a nossa inteligência e sistemas de IA, o que é que passa a significar autoria? Como é que vamos avaliar a originalidade de um pensamento que é, na sua essência, co-criado com uma máquina? Essa é talvez a próxima fronteira a explorar.